Irmão, nada pode te parar. Tenha fé, meu irmão. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pense nisso. Quantas vezes pensou em desistir? Eu já pensei também. Só que o chamado dentro de mim me fez ir além. Dificuldades vêm, vêm. E o mundo todo contra você dizendo: você não é ninguém, irmão. Não dê ouvidos pro que o mundo te falou. Pelo sangue de Cristo você é mais que vencedor. Nas madrugadas ele tem escutado o seu clamor. Lágrimas de derrota em vitória ele transformou. Você veio pra ser a diferença ou pra ser diferente. Você veio pra ser cristão ou pra brincar de crente. Você diz ter uma missão porque teme seguir em frente. Dou som do seu coração, sabe quando você mente? Me diz, irmão, o que realmente você quer? O mundão que te derruba, Jesus que te põe de pé. Me diz, em quem você depositou sua fé? Na força dos seus braços ou em Jesus de Nazaré? Se for na força dos seus braços, é melhor mudar. Mas se for em Jesus, irmão, é só confiar. Eu sei que tá difícil na caminhada pra caminhar, mas quando escurecer, tenha fé que vai clarear. Você quer voar, tem medo de tirar o pé do chão. Você quer tocar, mas não sabe aonde pôr a mão. Quer evangelizar, mas diz que não vive em comunhão. Precisa realmente saber qual é sua missão. Você quer voar, tem medo de tirar o pé do chão. Você quer tocar, mas não sabe aonde pôr a mão. Quer evangelizar, mas diz que não vive em comunhão. Precisa realmente saber qual é sua missão. Eu sei qual é a minha e dela eu não abro mão. Eu nasci profeta e vim influenciar essa geração. Deus me mandou na terra e não será em vão. As dificuldades não vão abalar minha convicção, irmão. Eu sei quem depositei minha fé. É o mesmo que me pegou caído e me pôs de pé. É o rei dos reis, Jesus de Nazaré. Meu braço forte pro que der e vier. Minha fortaleza contra a seta do inimigo. Eu tenho certeza que ele sempre está comigo, me protegendo e guardando, livrando do perigo. O inferno não me para, irmão. Por isso que eu prossigo caminhando de fé em fé em direção a Jesus. Sua palavra, vida é o poder dela que me conduz. Lâmpada para os meus pés, me faz caminhar na luz. É o alimento dos fiéis, a libertação do capuz. Então creia que ele tá ouvindo o seu clamor. E ela é cheia de fé, de esperança e de amor. Você é ovelha do rebanho do pastor. Você quer tocar? Toque nas vestes do Senhor. Você quer voar? Tem medo de tirar o pé do chão. Você quer tocar? Mas não sabe aonde pôr a mão. Quer evangelizar, mas diz que não vive em comunhão. Precisa realmente saber qual é sua missão. Você quer voar? Tem medo de tirar o pé do chão. Você quer tocar? Mas não sabe aonde pôr a mão. Quer evangelizar, mas diz que não vive em comunhão. Precisa realmente saber qual é sua missão. Então,